DJ Guga toca e elas vai no chão. Na posição, quero ver se você é pressão. Quando o grave bater, seu bumbum bate no chão. Bate, seu bumbum bate no chão. Bate, seu bumbum bate no chão. Quer ficar gostosa, quer ficar sarada. Vem pra academia do Guga, vem pra cá que você malha. Vem malhar peito, vem malhar bunda. Segura a tchutchuca. Guga toca e elas vai no chão. Na posição, quero ver se você é pressão. Quando o grave bater, seu bumbum bate no chão. Bate, seu bumbum bate no chão. Bate, seu bumbum bate no chão. Quer ficar gostosa, quer ficar sarada. Vem pra academia do Guga, vem pra cá que você malha. Vem malhar peito, vem malhar bunda. Segura a tchutchuca.